da sala de matrículas, você aí do Polo EAD, aí também as meninas, né? É, vai com todo carinho de coração para todos vocês, pessoal também da sala de... da Secretaria de Alunos, perdão, e vai para todos os graduandos Estácio de Sá, Nova Friburgo, aqui pela Rádio Estação, programa legal com você e com esse quem vos fala, Flávio Viana. Vamos, estamos juntos! Você sempre toda linda, arrumada, perfumada, como vem gostar de mim, que só ando largado, de boné, tênis rasgado, bem longe de um manequim. Você se amarra num livro e lê jornal, eu só em festa, viagem e carnaval. Nosso convívio é perfeito, é natural, o amor é capaz de explicar. Nossas aparências enganam. Provamos a verdade, que opostos se atraem, sem culpa, sem maldade, sem drama. Só queremos amar, ah, ah, sem nos preocupar, ah, ah, com o que vão falar, ah, ah, mas ninguém precisa entender, precisa apenas de você. Preciso apenas de você. Você sempre toda linda, arrumada, perfumada, como foi gostar de mim? Gostar de mim. E só ando largado, de boné, tênis rasgado, bem longe de um manequim. Você se amarra num livro e lê jornal, eu só em festa, viagem e carnaval. Nosso convívio é perfeito, é natural, o amor é capaz de explicar. Só que todo mundo, nossas aparências enganam. Sem culpa, sem maldade, sem drama. Amar, ah, ah, sem nos preocupar, ah, ah, com o que vão falar, ah, ah, mas ninguém precisa entender. De você. Preciso apenas de você. Preciso apenas de você. Preciso apenas de você. Preciso apenas de você. Você está ouvindo Rádio Estação. Te mereço, se eu te mereço.

E vamos seguindo adiante. O primeiro sucesso tocado aqui foi Nosso Sentimento, com certeza. E a segunda foi Nosso Olhar. E a terceira foi Tiaguinho, As Aparências Enganam. Grande sucesso aqui no programa legal, juntinho com você. Na comunicação desse, quem vos fala? Flávio Viana, o grande amigo de todos. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. A hora certa é exatamente 7 horas mais 15 minutos. Hora certa para você e, neste exato momento, você sabia? Tudo o que você não sabe tem dúvidas? O programa legal vai ajudar você e a sua curiosidade terá grande destaque aqui. Quem foi a seleção campeã da Copa do Mundo FIFA 2010, hein? No final do programa eu vou estar dando a resposta para você. Enquanto isso, você pode mandar a sua opinião lá pelo e-mail programalegal.radioestacao@hotmail.com. Conto com a sua participação. Programa Legal. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Farmácia hospitalar, ambulatorial, comunitária, manipulação homeopática e laboratórios de análises clínicas. Essas são algumas áreas de atuação para quem se forma em farmácia. Então, faça agora mesmo o curso de farmácia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525 1500 ou no site www.estacio.br. O mercado em expansão, com amplas possibilidades de empregos em grandes empresas do país. Essa é a realidade do engenheiro de produção. Não perca a chance de ser um vencedor. Depois de formado, você pode atuar nas indústrias em geral, coordenando a automatização de processos, planejamento e o controle da produção. Sistemas de controle de qualidade, corretoras, bancos de investimento, seguradoras e muito mais. Engenharia de produção é na Estácio Friburgo. Não perca a chance de fazer o curso de Educação Física na Estácio Friburgo. Excelência, qualidade e seriedade são algumas das características do curso. Educação Física é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525 1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, voltamos ao vivo aqui na Rádio Estação com mais um Programa Legal. Se você está gostando, manda lá sua participação pelo programalegal@hotmail.com. Esse mesmo e-mail está aqui aberto e estou aguardando a sua participação. Faça como ontem, 7 alunos participaram e hoje você também pode participar. programalegal.radioestacao@hotmail.com. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. As principais notícias do dia. Prefeitura de Nova Friburgo convoca a população para regularização da dívida ativa. O prefeito Rogério Cabral sancionou no início do mês de maio a Lei Complementar 84 de 2014, que foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores e regulamenta o mutirão para solucionar a dívida ativa no município. Na segunda-feira, 12 de maio, uma equipe formada por advogados da Procuradoria-Geral da Prefeitura, fiscais da dívida ativa e estagiários da Universidade Estácio de Sá iniciaram o mutirão que facilitará para o contribuinte negociar pendências relativas aos impostos municipais. Com isso, a Prefeitura cria oportunidades com diversas formas de pagamentos e abatimentos de acordo com um número de parcelas à escolha do contribuinte, seja pessoa física ou jurídica. O prazo de conclusão dos trabalhos está previsto para julho para junho, corrigindo, podendo haver prorrogação por mais 30 dias. Serão concedidos parcelamentos em 24 vezes sem qualquer acréscimo em 12 meses, com abatimento de 10% ou ainda 20% para contribuinte que optar pelo pagamento à vista. A partir de então, os benefícios e vantagens criados durante o período do mutirão deixarão de ser oferecidos. Cresce a venda de televisores para a Copa do Mundo em Friburgo. A confiança na seleção brasileira de futebol está em alta e, com isso, a venda de televisores disparou. Em algumas lojas de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, o aumento na venda desses eletrônicos chegou a 30% e os modelos mais procurados são os mais caros. Procon autua Itaú para que banco ofereça pacote de serviços gratuitos. A Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor, CPROCON, por meio do Procon Estadual, notificou o Itaú para que o banco disponibilize para todos os seus clientes a opção de operar suas contas no pacote de serviços essenciais que devem ser gratuitos para pessoas físicas. O ato também determina que as agências bancárias fixem cartazes em suas portas de entrada e próximo a mesas dos gerentes que informem essa obrigação, listando todos os serviços oferecidos no pacote. As principais notícias em primeira mão do seu time e do seu esporte preferido. E vamos de notícia nesse exato momento. Flamengo. Flamengo muda para jogar contra o Lanterna Figueirense. Alexandre treinou entre os titulares, mas saiu mancando e segue com dúvida. Rio de Janeiro. O Flamengo deve ter 4 mudanças para o jogo contra o Figueirense, marcado para esta quarta-feira, às 7h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os retornos do lateral esquerdo André Santos, do meia Elano e do goleiro Felipe, que não atuaram contra o Santos no último fim de semana, estão confirmados. Brasileirão. Corinthians freia o líder. Inter volta ao G4 e Palmeiras perde outra. O São Paulo marca no fim de semana e escapa de derrota para o Atlético Paranaense com gol que bateu no braço de Luiz Fabiano. Campinas. Restam apenas 2 partidas para completar a penúltima rodada antes da paralisação do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo, e o equilíbrio na tabela de classificação está evidente. Do São Paulo, 8º colocado ao líder Cruzeiro, a diferença é de apenas 3 pontos. Nesta quarta-feira, a Raposa perdeu a chance de disparar na liderança. Ao perder para o Corinthians, que entrou no G4, destaque também para a vitória no Inter diante da Chapecoense e a derrota do Palmeiras contra o Botafogo. Basquete. Flamengo fará jogos de pré-temporada da NBA nos Estados Unidos. O Flamengo tem se destacado nos últimos anos como o principal time de basquete no Brasil. Se a NBA ganha cada vez mais espaço no Brasil, em outubro será a vez de um time do país ir aos Estados Unidos para a disputa de duas partidas. O Flamengo foi convocado para participar de pré-temporada 2014-2015 da principal liga de basquete do mundo e será o primeiro clube brasileiro a enfrentar uma equipe da NBA nos Estados Unidos. Os adversários e as datas dos jogos ainda serão anunciados. Vôlei. Brasil precisa de 5 sets, mas vence China em Montreux. A ponteira Natália foi a destaque da equipe, marcando 19 pontos. A seleção brasileira feminina de vôlei precisou de 5 sets, mas venceu a China nesta quarta-feira pela segunda rodada do tradicional torneio de Montreux na Suíça. Dani Lins distribuiu bem o jogo. Os jogadores marcaram pelo menos 10 pontos e o Brasil ganhou 3 sets a 2, com parciais de 25 por 19, 14 por 25, 23 por 25 e 15 por 13. Basquete. Time feminino do Campeonato Paulista busca a primeira vitória. Equipe joga nesta quarta-feira às 20 horas em Piracicaba. A equipe de basquetebol adulta feminino do Unimep Ampla Selã, entre outra quadra nesta quinta-feira, dia 29 de maio, com um único objetivo em mente, o de conquistar a primeira vitória na fase classificatória do Campeonato Estadual Divisão Especial A2 Feminina. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo e minha amiga, a hora certa para você, não se perca. Pela hora, são exatamente 7 horas mais 28 minutos. Participe agora mesmo pelo e-mail programalegal.radioestacao@hotmail.com. Esse é o e-mail da sua participação, vai lá e participe. Com certeza, você vai adorar participar desse programa. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha para Estácio estudar administração. Durante o curso, você adquire conhecimentos para ter sucesso na administração de negócios. Pode atuar no gerenciamento de pessoas, recursos materiais e assuntos relacionados às finanças. Na Estácio, você conta com a empresa Júnior, que te proporciona aprendizado na prática. Administração é na Estácio. Quer saber mais? Acesse o site www.estacio.br. Hoje a saúde é um dos grandes bens que todos desejam preservar. Se você quer se juntar a esse grupo para garantir saúde e bem-estar para a população, faça o curso de enfermagem na Estácio Friburgo. Com o diploma, você poderá atuar em hospitais públicos e privados, postos de saúde, ambulatórios, empresas e muito mais. Enfermagem é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Farmácia Hospitalar, Ambulatorial, Comunitária, Manipulação Homeopática e Laboratórios de Análises Clínicas. Essas são algumas áreas de atuação para quem se forma em farmácia. Então, faça agora mesmo o curso de farmácia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga, ouvinte, seguindo o Programa Legal juntinho com você. É claro, com certeza, esse programa de grande qualidade, contando com a sua audiência e sua participação pelo e-mail programalegal.radioestacao@hotmail.com. Vamos, nesse exato momento, saber quais as oportunidades que está em aberto para você. E vamos seguindo em frente o programa legal neste exato momento, a qual tem muita informação para você. Já foi as notícias do Brasil e do mundo, as principais notícias do dia, e também já foi as notícias do esporte. Agora vamos seguindo para mais um de nossos quadros importantes daqui do programa legal. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no programa legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. O programa legal traz para você diretamente informação ali do Polo EAD, não. Já ia passando outra informação, né? Daqui é do setor E3. Vagas de estágios para você. Você que tem graduação em Direito, estágio em Direito, está com vagas abertas, estágio em Administração para você que faz graduação em Administração, Direito também para quem é de Cordeiro e Cantagalo, e para você que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tem o estágio na área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estágio em Ciências Contábeis, para você que faz a graduação de Ciências Contábeis. Você quer saber como concorrer à vaga? É só entrar no www.vagasestacio.com.br e faça agora mesmo o seu cadastro. E vamos prosseguindo no programa legal neste exato momento. Já foi anunciadas as oportunidades para você, amigo e amiga Estácio. E vamos seguindo neste exato momento com o informativo Estácio para você. Tudo bem, vamos seguindo em frente. Como já foi anunciado aí os estágios para você, agora neste exato momento vamos com o espaço do universitário. Tudo bem, vamos seguindo em frente neste exato momento. Vamos seguindo em frente, como eu estava falando, você pode participar pelo e-mail programalegal.radioestacao@hotmail.com e vai às informações. A Secretaria de Alunos traz para você o informativo. Prezados alunos, o prazo para a realização do aditamento do FIES terminará nesta sexta-feira. Caso mesmo não seja realizado, haverá cobrança retroativa referente ao semestre atual. Fique atento e não perca o prazo. Quer ouvir aquela música especial? Aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do programa legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, nesse exato momento vamos de mais sucesso aqui no programa legal para você. Esse oferecimento exclusivo vai para o pessoal aí que faz a graduação em administração e também quem faz comunicação social. Aí vai essa música, essas músicas especialmente para vocês. Um forte abraço e continue juntinho comigo nesta honrada e carinhosa audiência. Programa legal juntinho com você.

Essas são algumas possibilidades para os estudantes que se formam em psicologia. Hoje a Estácio possui ex-alunos empregados da Prefeitura de Cordeiro, Hospital Raul Sertã e Fórum de Nova Friburgo. Psicologia é na Estácio Friburgo. Acesse o site www.estácio.br. Um mercado com amplas possibilidades de contratação que exige profissionais capacitados. Esse é o perfil do engenheiro ambiental. Para conquistar sucesso profissional, faça o curso de engenharia ambiental na Estácio Friburgo. Informações no telefone 2525 1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, voltamos de novo, prosseguindo com o Programa Legal juntinho com você. Neste momento, vamos seguindo com muito mais sucesso para você. Você já ouviu aí as músicas, né? Sucesso que eu digo é o melhor do Programa Legal para você. E neste exato momento, lendo aqui algumas participações diretas, né? Deixa eu ver a participação direta aqui. Um forte abraço para os alunos Cláudio Melo Viana, Thales Rodrigues, Manuela Perpétuo, Kelly Souza, do curso de Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e também para a Dayana Fernandes. Vai um forte abraço. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Vamos seguindo em frente com o Programa Legal juntinho com você. Terá diversas perguntas e o ouvinte participará respondendo via e-mail ou será sorteado para participar e responder ao vivo no Programa Legal. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo nesse exato momento. A pergunta do Você Sabia era: quem foi o vencedor da Copa do Mundo FIFA de 2010? E a resposta é Espanha, com certeza. Esse ocorrido foi no dia 11 de junho, a qual a vencedora foi a seleção da Espanha. Então, se você não sabia, fique sabendo agora. E fique atento no calendário da Copa do Mundo 2014. No dia 12 vai ter o primeiro jogo da seleção brasileira. Então, fique por dentro e muito bem informado. Programa Legal, informando em todo tempo, com as melhores informações para você. E vamos nesse exato momento seguindo em frente, seguindo adiante com o Programa Legal neste exato momento. E vamos a um pouco de piada, não é mesmo? Vamos nesse exato momento seguindo com um Programa Legal, enquanto isso, não é mesmo? E vamos dando continuidade ao melhor da comunicação para você. Sua participação válida pelo programalegal.radioestacao@hotmail.com. Vai lá e participe! As melhores piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui! Primeira do dia. A primeira piada do dia. Marido diz: estou de saco cheio, vou ficar com um lado da casa. Não, você fica com um lado da casa que eu fico com o outro. Esposa responde: ok, você fica com o lado de fora. Nossa. Agora vamos à segunda piada. Qual o nome do programa que foi de grande sucesso no SBT e o que o Silvio Santos estava sentindo quando o programa foi ao ar. Qual era o nome do programa? Fantasia no Ar. Essa foi boa, hein? Piada de última hora para você. Essas são as duas únicas piadas do dia de hoje. Vamos seguindo com o programa legal juntinho com você. E o programa legal contando aí com a sua audiência neste exato momento. Vamos seguindo em frente. A sua participação é válida pelo programalegal.radioestacao@hotmail.com. Aqui o programa legal é interatividade e muito mais diversão para você. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E neste exato momento, meu amigo e minha amiga ouvinte, a hora certa, 7 horas mais 57 minutos, não se perca pela hora. E vamos ao principal debate de hoje, rapidamente. O programa legal. Seguindo em frente juntinho com você. Temas do dia a dia serão colocados em pauta e você, aluno, vai interagir respondendo através do e-mail do Programa Legal. É isso mesmo. Seguindo em frente aqui, o Programa Legal de hoje traz como tema a notícia Mensalão sai da minha vida. Espero que saia da de vocês também, diz Barbosa. O que você acha sobre isso, hein? Mensalão saiu da vida dele também? É meio duvidoso isso, não? Ao mesmo tempo que ele joga ao lado do povo, é meio contrariado. Então, com certeza isso é algo muito bem estranho. Então você pode mandar a sua sugestão pelo e-mail programalegal.radioestacao@hotmail.com, na qual na próxima edição estarei lendo aqui para você e dando a conclusão desse debate. É válida a sua participação. Rádio Estação e Programa Legal, com Flávio Viana, juntinho com você. E vamos seguindo adiante, já quase perto do término do programa, neste exato momento. Vamos seguindo aí, eu já mandei abraço para todo mundo e vamos seguindo neste programa que vai entrar no ar na próxima quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. Vamos seguindo com o Programa Legal, chegando próximo ao seu fim e já deixando muita saudade a vocês, meus queridos e minhas queridas amigos e amigas ouvintes do Programa Legal e da Rádio Estação. Agora um forte abraço a todos vocês, meus amigos e minhas amigas. Até quarta-feira que vem. Foi uma honra estar juntinho com vocês nesta noite. E até semana que vem, um forte abraço. O Programa Legal juntinho com você. Até semana que vem. Foi uma honra estar aqui neste exato momento transmitindo o Programa Legal. Um programa de qualidade, informação e interatividade para você. Um forte abraço e até breve. Flávio Viana, o grande amigo de todos. Termina agora mais um Programa Legal. A sua companhia na universidade com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana. Por aqui a música não para.